Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. It's a god-awful small affair. The girl with the mousy hair, but her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the is there life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. And now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the lawman beating up the wrong. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock, música exótica e muito mais, todas as semanas na Floresta Encantada com os xamãs e druidas. E esta semana vamos percorrer aqui a banda sonora do mais recente filme de Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza, um filme passado na Califórnia, em San Fernando Valley, em 1973. E Paul Thomas Anderson escolheu para a banda sonora deste filme canções que, de certa forma, evocassem o verão ou o sol eterno da Califórnia, numa história juvenil e muito atribulada, com amores e desamores, com duas interpretações de luxo, Alana Haim, das Haim, e também Cooper Hoffman, o filho de Philip Seymour Hoffman. É uma história que se passa então na Califórnia e Paul Thomas Anderson tem aqui muitas memórias da infância, daquilo que se calhar passava na rádio na altura, e o título do filme, Licorice Pizza, remete para uma loja de discos que Paul Thomas Anderson recorda da sua infância e que existia em San Fernando Valley. É também uma expressão de um número de comédia de Abbott and Costello, mas para Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza são essas memórias em San Fernando Valley nos anos 70, e ele já o disse em várias entrevistas, porque estas duas palavras, licorice e pizza, funcionam bem juntas e remetem para esse ambiente juvenil com muita luz, muita cor e as suas memórias de infância de San Fernando Valley. Por isso mesmo, durante esta sessão da Floresta Encantada, vamos percorrer algumas das músicas da banda sonora, uma banda sonora que conta, por exemplo, com David Bowie, Life on Mars, para o registro de 1971 de David Bowie, Hunky Dory, e que abre a Floresta Encantada desta semana, uma música que também surgiu no brilhante trailer de apresentação de Licorice Pizza. Mas dizia, é uma banda sonora que conta, por exemplo, com Chuck Berry, Chris Norman, James Gang, Nina Simone, Taj Mahal, os Wings, Donovan, e entre outras propostas, por exemplo, Peace Frog dos Doors, uma das músicas mais reconhecíveis dos Doors e que surge no quinto álbum da carreira da banda de Jim Morrison, o registro Morrison Hotel, de 1970. Peace Frog, que vamos colar também com Blue Sunday, que na sua versão original são temas que estão juntos, Peace Frog e Blue Sunday, para um programa todo ele então dedicado à banda sonora de Licorice Pizza, uma viagem a meados dos anos 70, com música que não é propriamente só dessa década, há aqui temas anteriores, mas aqui a percorrer um pouco as memórias de Paul Thomas Anderson, como se estivéssemos a passear de carro por San Fernando Valley e a fazer zapping nas várias rádios, e seria isto que iríamos apanhar nesse verão de 1973. Há aqui muito soft rock, mas muito calor também à mistura nesta viagem então até à Califórnia dos anos 70. The Doors, em 1970, Peace Frog, que colamos logo depois com Blue Sunday, também dos Doors, para Morrison Hotel, em 1970. Son of fantastic LA. I found my own true love was on a blue Sunday. She looked at me and told me I was the only one in the world. Now I have found my girl. My girl awaits for me in tender time. My girl is mine. My girl awaits for me in tender time. My girl is mine. She is the world. She is my girl. They'll see the light. But until that time, they'll have to blow their mind. 'Cause it ain't us that's gonna lose this fight. So when we're walking, I don't care. When all those stop and stare. If they'd look in your eyes, they'd see you're not real pretty, but you're real. A Floresta Encantada esta semana com a banda sonora de Licorice Pizza, o mais recente filme de Paul Thomas Anderson. Primeiro com os Doors, Peace Frog e também Blue Sunday, duas músicas retiradas de Morrison Hotel, álbum dos Doors em 1970. E entretanto passámos para Sonny and Cher, uma música lançada em 1965, But You're Mine. E aqui outro regresso a essas memórias em San Fernando Valley, com muita luz e muita cor. A banda sonora deste filme, Licorice Pizza, tem um tema bem mais recente, escrito por Johnny Greenwood, do Radiohead. É uma faixa escrita de propósito para este filme, o mais recente de Paul Thomas Anderson. Mas vamos continuar a percorrer esta viagem por 1973 no universo do filme, como se estivéssemos a passear de carro por San Fernando Valley, a fazer zapping às várias rádios californianas. Depois de Sonny and Cher com But You're Mine, vamos seguir para 1969. Vamos até ao registro Baraba Juggle, do músico britânico Donovan. Fica precisamente o tema que lhe dá título, Baraba Juggle. Este é Donovan, para ouvir agora na Floresta Encantada, e uma música que podemos encontrar também na banda sonora, já disponível, de Licorice Pizza, para o mais recente filme de Paul Thomas Anderson. I wanna hear everybody join in. little bitty boy, my grandmother bought me a cute little toy. Silver bells hanging on a string, she said it was my ding-a-ling-a-ling, oh my ding-a-ling. Everybody singing, I wanna play with my ding-a-ling-a-ling, oh my ding-a-ling, my ding-a-ling, I wanna play with my ding-a-ling-a-ling. I forgot to tell you, it's a little jerk right there. A little jerk in it right there. Can't do without that jerk. Yeah. When I started grammar school, I used to stop off in the vestibule. Every time that bell would ring, I'd take out my ding-a-ling-a-ling, oh my ding-a-ling. Everybody sing, I wanna play it. I'm that jerk again. Does something good to you. Humpty Dumpty on the wall, Humpty had an awful fall. When they went to tell the king, caught him playing with his ding-a-ling. Oh my ding-a-ling, my ding-a-ling. Floor. I'd be king, she'd be queen, together we'd play it down, ding-a-ling-a-ling, oh my. Sunday school tried to teach me the golden rule, but every time the choir would sing, catch me playing with my ding-a-ling, oh my ding-a-ling, my ding-a-ling, I wanna play with my ding-a-ling, my ding, that's right, my ding-a-ling, I wanna play with my ding-a-ling-a-ling. Everybody singing. Everybody joins in on that chorus. This here song, it ain't too sad. Cutest little song you ever had. Those of you who will not sing, you must be playing with your own ding-a-ling. Oh, my ding-a-ling, my ding-a-ling. Come on now. Come on now, everybody sing. I'm my, oh my, I wanna play with my ding-a-ling. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. A Floresta Encantada, esta semana estamos a percorrer algumas das canções que fazem parte da banda sonora de Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson, um filme que se passa na Califórnia, em San Fernando Valley, a inícios dos anos 70. Primeiro estivemos em 1969, com Donovan, com a faixa Baraba Juggle para o álbum com o mesmo título. E, entretanto, um dos pais do rock and roll, Chuck Berry, aqui acompanhado pela Steve Miller Band, em 1967, um tema captado ao vivo no Fillmore Auditorium em São Francisco, My Ding A Ling. Vamos seguir agora com um dueto assinado por Chris Norman e Suzy 4, Chris Norman do Smokey, na faixa Stumbling In, um tema que deu enorme notoriedade a Suzy 4 também, e foi até incluída, esta faixa até incluída em alguns discos de Suzy 4, em algumas das edições do registro If You Knew Suzy. É um dos grandes sucessos dos anos 70, não saiu em 1963, na altura em que o filme Licorice Pizza acontece, mas sim em 1978, mas surge aqui nesta banda sonora para esse efeito dramático, como se estivéssemos a viver o sol da Califórnia. Stumbling In, clássico de Chris Norman, com Suzy 4, agora em escuta na Floresta Encantada. Our love is alive, and so we begin. Foolishly laying our hearts on a table, stumbling. Our love is a flame, burning within. Now and then, firelight will catch us, stumbling in. Wherever you go, just a few moments. What would I give just to have you near? Tell me you will try to slip away somehow. Oh, I need you, darling. I want to see you right now. Can you slip away? Slip away. Slip away, yeah. Oh, I need you so. Love, oh love, how sweet it is. When you're still in, darling, let me tell you something now. How sweet it is. I know it's wrong, the things I ask you to do, but please believe me, darling, I don't mean to hurt you. But could you just slip away without him knowing you're gone? Then we could meet somewhere, somewhere where we're both are not known. And just can you slip away? Slip away. Slip away, yeah. I need you so. Oh, can you slip away, baby? I'd like to see you right now, darling. Can you slip away now, baby? 'Cause I've got to. Thank you. Floresta Encantada nestes últimos minutos com três faixas retiradas da banda sonora de Licorice Pizza, o mais recente filme de Paul Thomas Anderson, que recupera muitas das memórias dos anos 70 na Califórnia, em San Fernando Valley. Como disse no início do programa, Licorice Pizza refere-se a uma loja de discos que existia precisamente em San Fernando Valley durante a década de 1970 e foi aí que Paul Thomas Anderson foi buscar o título para este filme. Estivemos primeiro com Chris Norman e Suzy 4 no tema Stumbling In. Pelo meio recuperámos uma faixa de Clarence Carter, um homem do blues, um músico do Alabama, ele que nasceu cego. Tem uma série de êxitos fundamentais para o blues norte-americano, incluindo esta música, Sleep Away, é uma faixa de 1967. E, entretanto, um instrumental assinado por Mason Williams, músico formado em guitarra clássica, reconhecido por alguns temas instrumentais, como é o caso de Classical Gas e esta faixa que escutámos agora, Green Sleeves. Mason Williams, que também ficou conhecido pela sua escrita em comédia, escreveu, por exemplo, para o programa de televisão Saturday Night Live. Escutámos então o instrumental de Mason Williams, Green Sleeves, e agora viajamos até 1973, até ao terceiro disco dos Wings, a banda de Paul McCartney, Paul McCartney and Wings, até ao registro Band on the Run. É, aliás, o quinto álbum de Paul McCartney após o final dos Beatles, em 1970, mas é o terceiro dos Wings. Lá pelo meio está esta, Let Me Roll It, e surge então na banda sonora de Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson. seems to me. Dark all night, here comes the morning, seems to me. You just want it, but you said Floresta Encantada, a percorrermos hoje algumas das canções da banda sonora de Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson. A narrativa essa acontece a inícios dos anos 70 e estivemos nestes últimos minutos com uma das bandas mais famosas das estações de rádio FM na altura na Califórnia, que passavam muito classic rock, como é o caso de James Gang, aqui com Walk Away, tema de 1971. Antes, em Band on the Run, um dos mais conhecidos e aplaudidos discos de Paul McCartney, com os Wings, Paul McCartney and Wings, em 1973, escutámos a faixa Let Me Roll It. Estamos quase a chegar ao fim da Floresta Encantada desta semana, em que percorremos algumas das canções que Paul Thomas Anderson escolheu para, de certa forma, dar vida ou mais vida às suas personagens que percorrem San Fernando Valley a inícios dos anos 70. No filme há muita luz, muito sol, sempre constante, como acontece na Califórnia, e também uma história de amor, e que vale a pena conferir no cinema. E depois de verem o filme, podem sempre voltar à banda sonora, porque vale muito a pena. Uma banda sonora, obviamente, com muito, muito soft rock, que tenta recuperar esse espírito de meados dos anos 70, desse verão eterno com amores e desamores. Para o final fica Nina Simone com o tema July Tree. É uma faixa que saiu em 1965 no registro I Put a Spell on You. A primeira dama do jazz a fechar então a Floresta Encantada de hoje, e não poderíamos fechar de melhor forma. Nina Simone, e uma das músicas então da banda sonora de Licorice Pizza, o mais recente de Paul Thomas Anderson, neste regresso a inícios dos anos 70. July Tree é Nina Simone a fechar a Floresta Encantada desta semana. True love seed in the autumn ground. True love seed in the autumn ground. When will it be found? True love delve deep in the winter white snow. True love deep in the winter white snow. How long will it take to grow? You know true love buds in the April air, the April air. Was there ever a bud so fair? True love blooms for the world to see. True love blooms for the world to see. Blooms high upon the July tree. True love blooms for the world to see. True love blooms for the world to see. Blooms on. Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada,